João capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Hoje é meu aniversário, eu trouxe uma pregação sobre morte, claro, para abençoar a vida de vocês. Espero que isso seja bênção, porque para minha vida tem sido. Essa pregação ela foi inspirada num livro do Henry Nouwen, chamado Nossa Dádiva, que é uma meditação sobre o morrer e o cuidar das pessoas. Eu acredito que talvez seja complicado nós, como seres humanos, falarmos sobre a morte. Né? Talvez cristãos com um pouco mais de com ministério, quem sabe, com um pouco mais de ousadia, um pouco mais de tempo na caminhada, sejam pessoas que possam falar sobre a morte com certa alegria, com certo prazer, um certo gozo em falar da sua morte. Porque, de certa forma, isso é uma incógnita para algumas pessoas. Porque você falar da sua morte? Algumas pessoas falam, pô, cara, você vai morrer. O cara fala, tá amarrado. Mas se o cara que fala, tá amarrado, é crente, certo? O cara que é crente não tem que ter medo da morte. Não tem que ter. O cara que é crente tem medo da morte é o cara que não plantou. É o cara que não semeou. Porque se Jesus fala que através da morte dele haveriam muitos frutos, ele está falando sobre o quê, então? Sobre a fecundidade. Sobre a pessoa ser fértil em vida. Sobre a pessoa ser fértil em vida e quando ela morrer, isso não vai ocorrer problema algum na vida dela. Para algumas pessoas parece ser complicado falar sobre a morte porque realmente isso parece ser o fim. Certo? Para alguns amigos meus, amigos de verdade, do coração, eu acredito que a morte desses caras é o fim. E alguns desses meus amigos, eles são cristãos. É. Porque eu vejo que homens que professam uma fé, mas homens que não plantam, não professam a mesma fé que eu. Porque eu acredito que cristão ele tem que ser como agricultor, ele tem que ver a terra como um lugar para ser semeado, para ser arado. Eu acredito realmente nisso. Eu acredito que eu e você, nós nascemos para servir. Mas voltando aqui, Jesus ele é o cara que ele fala da sua morte com muita alegria. Porque ele sabe qual que é a promessa que virá depois dela. Jesus é mais ou menos como os caras da Holanda que venceram a Espanha. O cara sai de campo e fala, eu venci, mano. Eu fiz o que eu tinha que ser feito aqui. Eu fiz os golaços aqui e eu venci. Jesus, cara, quando ele vai para a cruz, ele vai com certeza com muita dor no coração. Mas quando ele morre, ele chega ao Pai e fala, eu venci a morte. Eu venci a morte. Talvez algumas pessoas aqui estejam acreditando que isso é uma pregação meio pesada, mas não é. Porque, cara, amanhã o morto aqui pode ser você. Pode ser você, cara. Realmente. Jesus, ele fala com grande franqueza para os seus amigos sobre a sua morte. E isso mesmo trazendo um pouco de angústia e medo para eles. Porque Jesus sabia que isso era algo real para a vida deles. Ele proclama a sua morte como algo bom, cheio de esperança e promessa. Esperança e promessa. É isso que Jesus proclama com a sua morte. Nós fizemos uma didática uma vez passada no Renovo, com o meu Renovo, e eu pedi para todos eles escreverem uma palavra que fosse lembrada e escrita na sua lápide se um dia eles morressem. Alguns tiveram palavras que estavam na ponta da língua, porque já condiziam com a sua forma de vida. Outros não sabiam o que escrever. Se eu perguntasse para vocês hoje, vocês saberiam qual a palavra que seria lembrada e seria lida na lápide de vocês? Que palavra que você gostaria que tivesse ligada à sua vida inteira e ela fosse escrita na sua lápide? Que palavra? A minha foi amigo. Amigo. Eu gosto de ser amigo das pessoas, estar com as pessoas, mesmo sendo meio grosso, como muitas das pessoas falam. Né, Fabiano? O Fabiano, ele falou que ele não gostava de mim. Ele começou a fazer célula, ele começou a gostar de mim. O Pedro também não gostava de mim, né, Pedro? Começou a gostar um pouco mais agora. Mais ou menos. Que bom. Vou começar a ser um melhor amigo, então, para um dia poder honrar isso aí na minha morte. Jesus sabia que a sua morte e a tua morte, a morte dele, a minha morte, são o caminho para a fecundidade. São o caminho para a fertilidade na vida das pessoas. Porque é um erro você imaginar que porque você morreu, a vida realmente acabou. A vida não acabou. A vida não acaba quando nós morremos. Se você plantou nessa terra e você cuidou, você amou, você esteve do lado de pessoas que precisavam da sua ajuda, o seu exemplo vai permanecer. Jesus sabia que a vida dele ia perpetuar, ia ser um exemplo de fecundidade, ia fertilizar até o meu dia e até o seu dia. E se ele não voltar amanhã, mano, quem sabe daqui 100, 200 anos as pessoas ainda vão falar desse homem. Por quê? Porque ele plantou. Porque ele arou. Da mesma forma que eu tenho que arar essa terra hoje, ser fértil, dessa mesma forma. Nossa morte pode ser o fim do nosso sucesso, da produtividade, da fama, de nossa importância, talvez, diante das pessoas. Mas não é o fim da nossa fecundidade. Grave isso. Grave isso, em nome de Jesus. Em geral, nós não temos os olhos focados na fecundidade, na produção, quem sabe como um agricultor, porque nossos olhos estão voltados para o quê? Para o agora. Você pode reparar, não sou só eu que penso assim. Eu estava aqui hoje pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã, a pessoa que eu tenho que atender, em todas as minhas responsabilidades, e os meus olhos acabam focando para onde? O agora. O agora, ele tem roubado. Ele tem me roubado de plantar na vida das pessoas. Fico preocupado com a moto, que eu tenho que pôr um guidão novo, fico preocupado com o aluguel, fico preocupado com N coisas que tem me roubado de vocês e de outras pessoas que precisam de uma atenção. O agora, é a famosa geração fast food, né? Você pede, você trabalha, você recebe, você pede, você come. É tudo muito rápido hoje em dia. As pessoas não têm mais tempo. O tempo é algo que virou, que acabou sendo contra as nossas vidas. Nós não caminhamos com ele, nós caminhamos contra ele. Nós queremos tudo agora, agora. Eu sou assim, colérico, sanguíneo, sou meio louco, né? Quando decido uma coisa, eu quero agora. E eu não oro, eu não peço um direcionamento de Deus para aquilo ali, se aquilo ali pode ser uma verdade ou não. Mas é engraçado que o Henry Nolan fala assim, a beleza da vida reside no fato dela gerar frutos muito além da minha morte. Eu quero ser esse cara, realmente, que se morra daqui 30 anos, daqui 10 anos, eu possa ser lembrado daqui 100 anos. Como um bom pai, como um bom esposo, como um bom líder, como um amigo. Como que você seria lembrado? Como você será lembrado, se for lembrado daqui 100 anos? Eu conheço homens que morreram e serão lembrados como fracassados. Fracassados. Homens do meu sangue. Os meus amigos, cara, eu tive uma reunião essa semana com alguns caras, aqui, eles até ministram palestras multivocacionais aqui em Curitiba, no Brasil, no meio de um monte de gente muito inteligente, com faculdade, duas, três faculdades de direito, administração, psicologia, e as pessoas, cara, o cara mais feliz aqui é você. Mas eu sei porque eu sou feliz, cara. Eu sei porque eu sou feliz. Eu sei o que está aqui dentro de mim. Eu sei o que é carregar o Espírito Santo e tentar ver uma vida, sabe, na rua e procurar enxergar essa pessoa com os olhos de Deus. Talvez seja isso o grande diferencial da minha vida. Olhar alguém e tentar entender como Deus ama aquela pessoa. Talvez seja aí um grande paradoxo, né? As pessoas falam assim naquele versículo, né, que nós temos que nos suportar, suportai-vos uns aos outros. E um dia eu estava conversando com um grande amigo aí, Danny Distler, que é músico em Curitiba, ele falou assim, cara, a minha concepção de suportai-vos uns aos outros é assim, ó, eu caí, aí vem um cara e me levanta, e esse cara me levanta, ele me suporta, ele não é o aturai-vos uns aos outros, é esse suporte que fala na Bíblia, ele me deu uma outra forma de pensar, o suportai-vos uns aos outros é você suportar realmente o cara e levantar ele, para que esse cara te levante também. E assim a gente não caminha com um monte de gente caída. Um monte de gente arrebentada. É um puxando o outro para onde? Para cima. E não para baixo. Não para baixo. Porque eu vivo num mundo que fala muito de artista, né? Artista é péssimo se lidar com isso. É um querendo ser melhor que o outro, ainda mais curitibano. Né? O curitibano gosta de ver ninguém sendo um pouco mais exaltado ou elogiado, que os caras já vê alguém vai te passar uma rasteira, véio. Certeza. O curitibano ele tem esse dom de acabar com a vida de quem trabalha com arte, com música, enfim. É o tal da inveja, né? Abençoada a inveja. Uma coisa que o Otmani fala, o Henry Nouwen, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Diante da morte, a verdadeira questão não é quanto ainda posso realizar ou para que eu continue a ser fecundo, diante da morte, a verdadeira questão não é quanto ainda posso realizar ou para que eu continue a ser fecundo quando não estiver mais presente entre meus amigos e familiares. Não é isso. Essa questão transfere nossa atenção do fazer para o ser. Nosso fazer produz sucesso, mas o nosso ser gera frutos. Não é o que eu faço, não é o que eu estou fazendo que interessa, é o que eu sou. É o que eu sou. Não é a sua banda que interessa, é o que você é para a sua esposa. É o que você é para o seu marido. É o que você é que gera frutos. Não é o seu visual. Não é o teu currículo, não é o que você faz, é o que você é. O grande paradoxo da nossa vida é que estamos com frequência preocupados com o que fazemos ou ainda poderemos fazer, enquanto é mais provável que sejamos lembrados pelos que nós fomos. Se você é o cara que faz, faz e faz, quando você morrer, o que, que você vai ser lembrado como o quê? Pelo que você fez. E o que você fez pode não durar muito tempo, mas o que você é pode perpetuar durante muitos anos. Durante a eternidade. É o que você é que vai durar tempo. É o que você é. Não é o cara que vem aqui. Ninguém vai lembrar do Vandão que veio aqui e arrumou o chão da igreja. As pessoas vão lembrar do Vandão pelo que ele é. Pelo abraço que ele dá. Pelo carinho que o cara dá quando chega alguém na igreja. É por isso que as pessoas vão lembrar as pessoas. É por isso. Pelo que você é e não pelo que você faz. É nessa hora que nós podemos mostrar que o amor definitivamente é mais forte que a morte. É nessa hora. Você acredita nisso, cara? Que o amor ele pode ser mais forte que a morte? Você acredita nisso? Eu cheguei a tatuar isso numa pessoa uma vez, e lendo esse livro eu acabei lembrando disso. E a mina nem era crente, mano. Não era. Mas o amor é mais forte que a morte. Se você for um cara que ama, se você amar as pessoas, se você é um cara que prega o ódio, que prega inveja, você não vai ser mais forte que a morte. Com certeza não será. Se eu perguntar aqui qual que é o terreno que você tem fecundado na sua vida, qual que é a sua família, esse terreno que você tem fecundado, é no seu filho que você tem plantado, aonde que você tem investido o tempo da sua vida, ou a vida tem roubado o seu tempo? Aonde que você tem colocado o que você é? Investido o que você é. Até que ponto você tem plantado como agricultor na vida das pessoas? Esse tempo atrás eu tive um episódio com a minha filha extremamente extraordinário. Assim, ó. E eu com uma mania burra de prometer algo para as pessoas, coisa que eu não deveria fazer, eu prometi para a minha filha que eu ia fazer uma casa de boneca para ela. Daí, né, papai vai fazer uma casa de boneca. E eu falei para ela que papai promete, papai vai fazer uma casa de boneca para você. Cara, eu esqueci. Um dia, essa menina viu uma casa de boneca na televisão, ela virou assim e falou, pai, você prometeu fazer uma casa de boneca para mim. Eu falei, é verdade. Papai vai fazer. Papai vai honrar o que ele falou. Papai quer ser homem e vai fazer isso para você. Claro que eu pensei nisso, né? Não adianta falar sobre hombridade com uma garota de 3, 4 anos. E no meio, depois de um tempo, eu comecei a fazer a casa de boneca para ela. E, mano, eu nunca fiz uma casa de boneca. Vamos fazer a casa de boneca. E compra madeira aqui, compra lá, prego. Toda hora faltava alguma coisa. E um dia que eu estava na garagem fazendo a casa de boneco, fiz uma parede linda, eu peguei e coloquei a outra do outro lado, ficou menor, tipo uns 20 centímetros. Eu falei, caraca, tô bom mesmo nesse negócio. Cadê Jesus aqui, marceneiro, carpinteiro dos carpinteiros, para me ajudar? Aí, cara, derrubei aquela parede, a mais alta, claro, que eu não ia quebrar, mas a menor, né? Deve ser muita burrice. Joguei a maior no chão, comecei a quebrar, desceu o martelo com raiva, e porcaria dessa porta, essa casinha. Daqui a pouco veio minha filha na porta, eu falei, pronto, pensei, lá vai vir me encher a paciência, já estou nervoso, né? Ela vai falar, pai, está quebrando minha casinha. Ela pegou, olhou para mim, aquilo ali foi a maior ministração que Deus deu na minha vida. Ela falou assim, papai, minha casinha está ficando linda. Cara, aquilo ali encheu meu coração de lágrima, porque eu pensei que ela ia me xingar. De verdade. Mas aí eu enxerguei como Deus me enxerga. Eu sou um pecador. Eu sou destinado, eu não mereço ter graça alguma, beleza alguma. Eu, pelo que eu sou, mereço o inferno. Eu não mereço nada. Mas, cara, aí Deus falou assim para mim, cara, que não importa, não importa que não está dando certo. Importa que você está tentando. Eu não sabia fazer uma casa de boneca. Eu nem sei fazer uma casa de boneca. Eu terminei a casa de boneca. Mas eu sei que tem muita gente que faz muito melhor que eu. E não é por causa do meu perfeccionismo, não, porque a casinha ficou escrota. Mas eu vou melhorando ela. E Deus falou isso, cara, não importa. Para você que é um cara mais preguiçoso, assim, Deus falou isso, cara, não importa. Importa, não importa, ele não quer que você seja perfeito na obra de Deus. Ele não quer a melhor casinha de boneca. Ele quer que você vá e faça a casinha de boneca. Deus sabe que nenhum casamento aqui vai ser perfeito, por mais que tenha Jesus no solo. Mas ele sabe que esse Jesus que vai fazer você aguentar toda a enchente, toda a ventania que você vai enfrentar, é esse Jesus que vai sustentar. Como fala assim numa palestra, né? Uma tábua cheia de pregos, quando retirados os pregos, ficam os buracos. Mas ainda existe uma madeira ali. Existe toda a força de uma madeira, uma consistência de uma madeira, mesmo retirando os pregos. Às vezes o casamento é isso. É uma madeira cheia de pregos, mas ainda é uma madeira. Ainda é uma casinha de boneca. Está lá. Devagarzinho eu vou melhorando ela. Mas Deus não queria a minha perfeição. Eu estou lendo um livro chamado Cura, Vida Restaurada, da Sandra Wilson. E Deus começou a tratar minha vida com relação a isso, ao perfeccionismo. Para eu estar essa noite aqui pregando, eu tive que orar muito. De verdade. Porque o cara que eu tenho como mestre, o Pipe, eu fico querendo ser o Pipe aqui na frente. Ou melhor que ele. Enxergando esse homem como a perfeição. E Deus não pediu para eu ser perfeito. Não mandou eu ser perfeito. Se ele quisesse que eu fosse perfeito, ele me faria perfeito. Não é verdade? Nós não temos que ser perfeitos. Nós temos que ser. Apenas isso. Ser cristãos. Eu conheço alguns homens que se fala-se da morte, passa-se pela morte e o cara amedronta. Por quê? Porque não planta. Porque a sua vida é um lixo. O cara faz da sua família um lixo. O cara faz da sua esposa um lixo. O que que o cara planta com isso? O que que o cara vai colher com isso? Pessoas que carregam a mesma cruz que eu não terão o mesmo fim que o meu. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse sobre a morte na sua vida essa noite. Só teme a colheita o agricultor que não plantou. Só teme a morte aquele que não viveu. Só teme a solidão aquele que não cuidou, aquele que não amou. É dessa forma que nós livramos a morte do seu caráter absoluto e fazemos dela uma passagem para uma vida nova. É só dessa forma que você terá uma morte alegre, meu irmão. É só dessa forma que você terá gente no teu velório, escrevendo a palavra que tem que ser escrita na sua lápide. É enquanto em vida, enquanto você estiver vivendo, você escreve a sua vida. Se você estiver morto, você não terá tempo para mais nada. Paulo é o cara que não tem filhos, né? Paulo é o cara que não casou. E se esse homem gerou tantos frutos quanto tem gerado até hoje, tantos pensamentos que têm mantido a minha fé, a tua fé de pé, quanto mais nós aqui que temos filhos e filhas. Não é verdade? Homens que não tiveram filhos, que não tiveram família, escreveram uma história maravilhosa. Quanto mais eu que tenho uma filha, eu acho que a responsabilidade é muito maior para mim, para eu que tenho um filho, do que homens que não tiveram. De verdade. Não sei se é um peso que cai só sobre a minha vida, mas eu que tenho uma família, eu tenho que gerar uma família. Eu pergunto mais uma vez. Essa minha palavra vai ser, ela vai ser cheia de perguntas. Eu quero que vocês saiam daqui com um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Onde vocês têm semeado? Qual o terreno que vocês têm depositado o grão de trigo? Qual que é esse terreno? Todos nós sabemos que errar com a esposa é algo que pode acontecer. Errar na igreja, errar com qualquer pessoa. Mas enquanto você respirar, você tem tempo de se reconciliar com a sua família. Você tem tempo de amar e você tem tempo de cuidar. Cuidar das pessoas, porque é justamente isso que gera frutos. É o cuidado com as pessoas. E quando se trata de cuidado, eu não estou falando de uma questão de médico. Também. Porque se você reparar hoje, eu frequento hospital pra caramba. E eu como um paciente, eu tenho percebido que o cuidado ele tem se tornado mais uma forma de ganhar dinheiro do que de uma satisfação de cuidar de alguém. Uma pessoa faz medicina hoje porque quer ganhar 20 mil por mês, não porque tem o dom de cuidar das pessoas ou porque ela quer cuidar de alguém lá na frente. Não é verdade? É um dom que eu acredito que Deus dá, mas a pessoa estuda para que aquele dom se desenvolva. E quando ela tem a porcaria do diploma, aquele canudo na mão, ela fala assim, mas agora eu vou ganhar dinheiro. E eu sou tratado como um objeto, muitas vezes, quando eu vou ao hospital. Eu não sei quantos aqui frequentam o hospital, ninguém curte ficar indo no hospital, até onde eu sei. Né? Ah, vou dar um rolê. Vamos aonde? Vamos no Dom Corleone ou vamos no hospital? Ah, no hospital o cara não vai, mano. Falta cuidado. Eu me senti humilhado quando eu fui internado. Cuidado, mas humilhado, pela falta de carinho. Teve um homem que marcou os 17 dias que eu fiquei internado no hospital aquela vez, um senhor cristão, que ele foi no hospital, obrigado pelo fundinho musical, ficou bom, hein? Quando vocês vierem para a igreja, desliguem os seus celulares. E, gente, esse homem, ele marcou a minha vida, porque esse homem ele chegou lá e começou a fazer a barba das pessoas. Existem homens lá que estão 30 dias, que estão 20 dias. Eu conheci uma criança que estava lá há 7 anos, ela nasceu no hospital. Mas não se tratando da criança agora, vários homens estavam internados por muito tempo, e esse homem ele chegou lá para fazer a barba das pessoas. Ele era um barbeiro. E até hoje eu nem sei onde vive esse homem. Eu queria muito, muito vê-lo novamente. E aí eu falei para ele, eu não tenho muita barba. Na época eu não tinha. Não tenho barba, mas obrigado. Então, deixa eu fazer uma oração por você. E esse cara orou por mim. E esse cara foi o cara que mais marcou os 17 dias do internamento naquele hospital. Foi o cuidado. Foi o carinho que ele teve. Coisa que os médicos não têm. Dessa forma, o doente ele acaba se tornando o comprador de cuidado. E o cuidador, aquele que tem o dom de Deus de cuidar, o dom profissional acaba tornando-se um mercador de cuidado. Complicado isso, cara. Porque nós vemos uma igreja repleta de dons e habilidades. Cada um aqui tem um. Mas se cada um começar a cobrar por isso, ferrou. Se o cara que toca aqui na frente começar a tocar, ferrou, porque nós não temos nem dinheiro para pagar o aluguel. Né? Se o cara que está lá atrás servindo na cozinha começar a cobrar, ferrou. Se aquele que vem aqui de coração e varre a igreja e cuida para que você sente numa cadeira limpa, começar a cobrar, ferrou. Aí é que essa igreja não funciona. Então fica um chamado para aquele que está em casa sentado. Tem muita coisa para você fazer aqui dentro, para você abençoar as vidas aqui. O Henry Nouwen fala uma coisa bem legal também, que assim, ó, se tratando de cuidado, quanto mais conheço de perto pessoas portadoras de deficiência mental, mais convencido eu fico de que seu pior sofrimento não é o de não conseguir ler, o de andar, o de não praticar esportes, ou não é o de não conseguir estudar, ou de apenas se alimentar sozinho, mas no profundo medo da rejeição. Da rejeição. De ser esquecido pelas pessoas. Esse é um dos principais medos que um deficiente mental tem. Rejeitado. De ser um fardo na vida das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que um dia você pode ser dependente dos mesmos filhos que não dependeram de você porque você não foi um pai ou foi uma mãe? Porque Jesus, ele sendo dependente como foi de cuidado de pai, de mãe, de amor materno, paterno, um dia fez com que toda a humanidade dependesse dele. Da mesma forma, um pai que hoje não honra a sua esposa, não honra os seus filhos, terá de ser dependente também, porque a saúde não dura para sempre. Será que só poucos homens percebem que nós aprendemos na dependência, a ser dependente das pessoas? É só dessa forma que nós aprendemos? Talvez é só no leito de morte que você aprende que você vai ser um dia, que você vai depender de alguém um dia? Nosso maior medo vem da perda de contato com a possibilidade de sermos amados e do fato de sermos considerados apenas uma presença imprestável e indesejável. Eu já tive em alguns lugares onde eu via que eu não era bem-vindo. Em que eu não... onde eu não era desejado. Será que só eu tive essa experiência na vida? Será que só eu aqui tenho a baixa autoestima de reconhecer, talvez, que você não é bem-vindo em determinados lugares? Eu acho que não sou só eu. Eu acho que isso gera um pouco de medo, de raiva, quando você passa por isso. E eu sei que tem gente que faz isso com a sua esposa aqui dentro. Eu sei que tem gente que faz isso com o irmão aqui dentro. Passa e não olha na cara. Quem dera Deus não tratar você da mesma moeda. Quem dera Deus que tenha compaixão e misericórdia da tua vida. De passar e não ser olhado na cara, ou apenas uma boa noite, ou como vai a sua vida. Não estou induzindo você a mentir, mas isso é o mínimo de educação que alguém pode ter. Eu também não estou dizendo que tem uma cambada de mal educado aqui dentro. São exceções. Eu estou nessa igreja porque eu amo ela e sou fascinado por ela. Se fosse todo mundo assim, eu não estaria aqui. Existe muita gente especial aqui dentro. E muita gente que precisa saber que é especial. Muita gente. Um exemplo que eu tive de Foz do Iguaçu, esse tempo atrás, foi engraçado, se tratando de casamento. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas acreditam que o casamento é uma constituição que você tem um álibi para falar assim, ó, não dá mais certo. Da mesma forma com uma banda, não dá mais certo. Eu aprendi da dura forma, querendo desesperadamente saí de um casamento e ouvi da boca do meu pastor que o homem que é homem faz dar certo. E da mesma forma, mulheres. Mulheres que são mulheres fazem dar certo. Se tratando de homens que fazem dar certo, foi justamente esse o testemunho que eu tenho para contar para vocês. Há uns 6 meses atrás, estava trabalhando em Foz do Iguaçu e eu, cara, a porta de entrada para eu pregar o evangelho para alguém é o casamento. É o casamento. Porque, cara, uma criança, cara, a minha filha, ela tem 4 anos, ela fala de príncipe. Eu acho que isso é algo que nasce dentro de nós, cara. Você nasce querendo ter um homem ou uma mulher do teu lado. Você nasce querendo ser correspondido. Você necessita de carinho, você depende disso. E é sempre a porta que entra para pregar o evangelho para alguém, justamente essa. É o casamento, é o amor. E uma menina, eu sempre falo, né? Chega o casal que seja. Eu sei que não está namorando faz 2 meses. Eu falei, vão casar? Não, está amarrado? Não, está louco? Não. Casamento? Não, não. Então ela fala assim, uma menina que eu preguei, ela falou assim, não, a gente não quer casar. E o rapaz queria casar. Eu só não vou citar o nome aqui, porque se eles ouvirem isso aqui, pode rolar treta. Mas daí, cara, e eu preguei a mensagem assim, que eu falei para ela, falei, meu... Ela falou assim, mas como que você durou 8, 9 anos casado? Eu falei, meu, a gente faz dar certo. O casamento não nasce pronto, você constrói. É como um relacionamento de amigo, você constrói. Se você tem um sonho, você constrói, você batalha por aquilo. Se você quer ter uma profissão, você estuda. Se você quer ter um casamento maravilhoso, você luta por aquilo. E eu falei, cara, eu faço dar certo, a minha esposa faz dar certo. E, eu, cara, depois de 4 meses eu fui lá de volta tatuar o pessoal, eles tinham um casamento marcado. Eu falei, caramba, essa mina não é cristã. Daí eu falei, sério, vocês vão casar? Dela é. Daí eu soube que o rapaz, ele era cristão, tinha uma vida com uma família cristã, uma família evangélica, e ela não. Ela era... Como que fala aquela religião do Islã lá? É muçulmana, Foz do Iguaçu, né? Do lado ali, ela era muçulmana e o cara cristão. Cara, e essa mina, ela, depois que eu falei para ela, para você ver que o que você fala dá fruto, cara, e abençoa muita gente. E eu falei, cara, eu fiz o meu casamento dar certo, da mesma forma que eu faço todo dia. Ele não vai ser certo, eu não sei se vai ser certo daqui 30 anos, mas eu vou tentar fazer dar certo. E porque eu falei para ela que eu fazia dar certo, ela resolveu casar com esse cara, mano. Eles estão 2 meses casados já. E, cara, parece o seu Facebook mais cor-de-rosa do universo, mano. É muito cheio de amor, velho. E eu agradeço muito a Deus por ser o pivô disso, por ser o tal do cupido, né? Cara, e foi bênção demais, cara. Sabe, eu vejo aquele casal, as fotos deles sendo casados hoje, isso me alegra, porque, de certa forma, é uma semente, cara. É uma semente. Da mesma forma que você pode usar a sua boca para semear na vida do seu cliente, na vida do teu amigo, do cara que está no ônibus com você. E se tratando de uma perspectiva maior, vamos deixar de lado que cada um aqui tem o seu lar. Se você olha com os olhos de Deus essa terra maravilhosa que nós vivemos, que eu não acho que é só desgraça, como todo brasileiro acha, eu acho que esse lugar é maravilhoso, olhe de cima, cara, olhe esse planeta Terra, cara. Imagine você vendo a terra azul, maravilhosa, cheia de nuvens brancas e terra. Eu acredito que Deus olha essa terra como um só lar, uma só família. Nesse planeta não há divisões. Eu tento encarar isso dessa forma. A gente, nas nossas reuniões de quartas-feiras, que nós temos no estúdio ali de manhã, a gente tenta encarar as pessoas com os olhos de Deus. E todo problema que vem para nós, nós queremos direcionar as pessoas e tomar decisões com os olhos de Deus. Se cada um de nós, se cada um dessa terra começar a tomar as suas decisões com os olhos de Deus, com os olhos de misericórdia, com os olhos de compaixão, o que seria essa terra, mano? Na moral, cara, maravilhosa. Mais do que já é. Mais do que é. Nossos dons e habilidades, eles pertencem uns aos outros. Talvez seja esse um dos grandes pecados da humanidade. Porque estamos cada vez mais nos matando, cada vez mais nos ferindo, cada vez mais nos tornando inimigos, enquanto nós, no exato momento, deveríamos estar nos cuidando. Mais uma vez eu falo, cuidado, cuidado. Cuidado da forma como você fala aqui dentro, com as pessoas. Cuidado com a forma como você fala com quem mora com você. Porque tudo que você fala é uma semente, meu irmão. E da mesma forma que um dia eu falei besteiras para minha esposa, eu vou te falar que essas sementes, elas crescem. Como joio, muitas vezes, no trigo. Tudo que você fala, semeia. Toda atitude que você tem, semeia. Tudo aquilo que você faz aqui dentro, lá fora, é como se você fosse um agricultor semeando. Semente podre e semente boa. Semente podre e semente boa. Quando nós, em nossas vidas cheias de diferenças e invejas, olhamos nosso irmão, fazemos uma leitura errada das pessoas, percebendo, a roupa que a mina usa. Mas você faz uma leitura errada, cara, do que está acontecendo. Ao invés de exaltar os dons e habilidades que Deus nos dá para acrescentar na minha vida e na sua vida, acabamos invejando, julgando e dessa forma menosprezando as bênçãos que sou eu e você e as pessoas que Deus nos dá como família. Eu acredito que não sou só eu que tenho esse lugar aqui com uma família. Não sou só eu. Tem muita gente que não tem pai, que não tem mãe, que vê outras pessoas aqui dentro como família. E eu, de sangue, eu tenho só a Sara, mas depois também tem os outros filhos perdidos aí, o Minjá, o Israel. É, Israel, Minjá, acho que foi embora. Ah, não, Israel está aí. Cadê? Está aqui, ó. Está lá escondido lá. E entre outros do Renovo, que eu vou adotando como filho. E também tem um pai aqui dentro, também tem uma outra mãe aqui dentro, e tenho muitos outros irmãos aqui dentro. O Rinoni fala um negócio bem interessante também. A morte de Jesus é a mais radical expressão do desejo de Deus ser Deus conosco. Nada torna os seres humanos tão semelhantes entre si como a sua mortalidade. Ela desnuda a ilusão que temos, nossas diferenças e a falsidade de diversas cisões entre nós e os pecados e nossa hostilidade mútua. Morrendo conosco e por nós, Jesus quis varrer nossas diferenças, sanar as nossas cisões e perdoar nossos pecados, a fim de que pudéssemos redescobrir que somos irmãos e irmãs uns dos outros, frutificando na vida um do outro. Frutificar, irmãos. Essa é a palavra-chave dessa pregação. Quando é que você tem sido fecundo? Em que lugar que você tem sido fecundo? Paulo, é engraçado, em 1 Coríntios 15, 55, Paulo fala assim, ó, é o cara mais sarrista na moral da Bíblia. Ele fala assim, ó, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que pode ser traduzido como ferrão, ponta de espada, que fere, que dá medo. Onde está, ó morte? Onde está, ó morte? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Por que um homem como Paulo fala dessa forma, com tanta confiança, com tanta confiabilidade que ele tem na vida que ele devotou a Deus? Por que esse cara tira onda da morte? Por que ele tira sarro da morte? Porque ele sabe que a vida dele ia germinar até o meu dia, e talvez germinar daqui 30, 40, 100, 300, 1000 anos até o nosso Senhor Jesus voltar. Tem gente que eu falar aqui que você vai morrer amanhã, mano. O cara fala, não, não posso, cara. Não, não posso. Dá medo. Cara, se você é um filho de Deus, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Em nome de Jesus, cara. Encare-a, velho. Encare a morte. Encare a morte. Creia que através dela, cara, que a sua semente dará muitos frutos, mano. Talvez se você não creia nisso agora, porque você não tem plantado. Mas a partir da nossa noite, comece a plantar, cara, em nome de Jesus. Comece a plantar semente boa no coração dessas pessoas que estão à sua volta. Devemos crer que é também nessa fraqueza, na morte, que Deus confunde o forte e revela a verdadeira fecundidade humana. Eu tenho que crer nisso, cara. Se eu sou discípulo de um cara que passou pela morte e continuou fecundando durante a minha vida e promete fecundar durante muito mais, eu também tenho que crer que o que eu vivo será fértil durante muito mais tempo. Muito mais tempo. Em nome de Jesus, creia nisso. Nela, é esse o mistério da cruz. Nela, Jesus se tornou infinitamente fecundo, fértil. Em vida, ele fez maravilhas que talvez pudesse trazer sucesso para ele. Assim como os milagres que ele fez, né? Isso pode ter trazido muito sucesso para ele. Porém, foi quem ele foi que gerou frutos. Foi quem Jesus foi que gerou eu e gerou você. Gerou a minha fé. E em nome de Jesus, vai gerar fé nos seus filhos. Foi quem Jesus foi. Não apenas o que ele fez. Talvez nós estamos investindo as nossas vidas em coisas e objetos que nos darão sucesso. Sucesso. Pensa onde que você tem investido o teu tempo, meu irmão. Talvez o cara lá na sua casa que esteja ouvindo essa pregação daqui a um tempo, pense também, onde que você tem investido o seu tempo? Nosso morrer possibilita nos abraçar nossa cruz com a confiança que surgirá uma nova vida. Vou repetir. Nosso morrer possibilita-nos abraçar nossa cruz com a confiança que surgirá uma nova vida. A gente vê a cruz, cara, como uma parada pesada, e realmente pode ser. Se tratando de uma vida onde nós temos que carregá-la, se tratando de uma vida que às vezes é marcada por castigos e torturas. Nesse livro da Sandra Wilson você vê relato de muitas crianças que foram molestadas, que foram abusadas. Sabe, esse livro, quando eu peguei na mão, eu falei, cara, esse livro não vai dar em nada. Meu, cara, cada pancada. Aí você começa a ver que a sua vida não é só desgraça. E que existe muita gente que passou por problemas piores que você, que estão mais de pé do que você. Porque eu sei que tem gente aqui dentro que se arrasta, né? Parece que só vê tristeza. Só vê desgraça. Mas eu tenho começado a olhar um pouco diferente as coisas. Eu acredito que enquanto a vida há esperança, há tempo de mudança. Enquanto eu estiver respirando, há tempo de mudar a minha casa, a minha igreja e as pessoas que estão ao meu redor. Enquanto houver vida, enquanto tiver ar nesse meu pulmão podre aqui, eu posso mudar a vida de muita gente. Que forma? Semeando. E semeando a gente não faz com a cara feia. A gente se serve com um sorriso. Não é verdade? A gente semeia com o quê? Com alegria. Não como se fosse um castigo. Para fechar, eu tenho uma frase que eu quero ler também, do Henry Nouwen. Essa semana eu tiro foto do livro, que foi motivo dessa pregação, e vou colocar como disponível esse material que eu fiz aqui, para qualquer um que quiser também. É só me pedir. Eu quero fechar com essa frase aqui do Henry Nouwen. Nós devemos providenciar para que nossa morte fecunde na vida dos outros. Desculpa. Nós devemos providenciar para que nossa morte fecunde na vida dos que ainda virão depois de nós. Sem cuidado, porém, é difícil, se não impossível, fazer nossa vida gerar frutos nas gerações futuras, nas gerações vindouras. Destituída de cuidado, nossa sociedade nos faz acreditar que somos o que temos, o que fazemos ou o que os outros pensam de nós. Acreditando nisso, nossa morte é de fato o fim. Porque ao morrermos, desaparece a nossa popularidade e o nosso sucesso. Mas se estivermos vivos no coração das pessoas, pelo que fomos, pelo que eu sou hoje, pelo que você é hoje, nós seremos lembrados eternamente como homens férteis e fecundos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Eu acho que tem que ter cuidado com o nosso modo de viver. Cuidado onde você tem andado, cuidado com o que você tem feito, cuidado dentro da sua casa. Se você não tem tido esse cuidado com alguém aqui dentro, que hoje você tem a liberdade de pedir perdão, tem a liberdade de reconstruir a sua vida, o seu casamento, o seu ministério, ou seja lá, o que Deus tem te dado. Que você possa ter esse cuidado para que um dia possa ser lembrado, em nome de Jesus, pelo que você é e não pelas coisas que você fez aqui. Vamos orar? Se coloque de pé, por favor. Nem tomei o meu café. Eu queria chamar aqui à frente alguém que queira uma oração especial por não ter semeado durante toda a sua vida e talvez queira mudar completamente a sua vida e direção. Sabe, aqui é todo mundo irmão. Se você, assim com um bom tempo da sua vida, não se importou com as pessoas que estavam à sua volta, agindo da forma como sempre agiu, sem respeito algum, sem cuidado algum, a gente pode orar por você e pedir para que o Senhor Jesus ajude você a fecundar na vida das pessoas. Você que se acha um mau caráter, se acha indigno de graça, nós queremos ser uma igreja que ora e se preocupa por você e que quer cuidar de você. Vamos orar então. Papai do céu, nós queremos te louvar, Deus, pelo nosso dia, que nós te separamos a ti, Senhor, nesse domingo de noite, para ouvir a sua palavra, para exaltar o seu nome, Senhor, para procurar um pouco mais, Senhor, de ti, Jesus, nossas vidas. Nós te entregamos o que nós somos, Pai, todos os nossos pecados, Deus. Nós estamos aqui para realmente, Deus, aprender, Deus, de uma perspectiva nova, Pai, a plantar direito em nossas vidas, a ser fecundos, Deus, a ser férteis na vida das pessoas, Senhor. Jesus nos ensina, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que as nossas vidas elas venham gerar frutos, Pai, e mais frutos, assim como Jesus fez, assim como Paulo fez. Eu também quero, Jesus, e a nossa igreja quer, Pai, ser uma igreja fértil, Pai, que planta em nome de Jesus, uma igreja que cuida, uma igreja que se importa com as pessoas, uma igreja que está louca, Pai, e sedenta de vontade de te amar e amar as pessoas ao seu redor, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, coloque em nós um coração grato, Pai, pelo que nós somos, Deus. E melhora, Pai, aquilo em nós também que tem que ser melhorado, Senhor. Aquilo que tem que ser exaltado, que o Senhor exalte realmente, Deus. Que todas as nossas habilidades, Pai, os nossos dons venham ser para servir um ao outro, Pai. Para de verdade suportar um ao outro, Deus. De uma perspectiva não de tolerar um ao outro, mas suportar, amar, cuidar um do outro, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que nós possamos ser fecundos, Pai, e férteis em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que eu abençoe também os nossos pastores, Deus, que estão na Alemanha, que estão lá abençoando, cuidando de outras vidas naquele lugar, que o Senhor possa enchê-los de capacidade, de sabedoria, de cuidado com aqueles irmãos que nós nem conhecemos ainda. Abençoa a nossa semana, a volta para o nosso lar, as nossas casas, e eu te peço mais uma vez que nós possamos ser luz, Deus, na nossa família, que nós possamos continuar semeando nesse mundo, que para alguns parece ruim, mas na verdade é o lar que o Senhor nos deu. Nós te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, gente. Fique em paz, tenha uma ótima semana. E se alguém quiser aí, o nome do livro, o material, está à disposição de vocês. Boa na paz.